aterro do Flamengo eu te vi, toda linda, imaginei o calor do seu amor. Que você me assediava e na vinda eu te beijei, você deixou, te dá valor. Queria ser o sol pra queimar seu corpo, sua pele e dourar. Podia ser o seu mar pra refrescar o seu febril olhar. Seu corpo na areia, suado é sublime, paixão é bom demais. Você com esse biquíni tá tirando a minha paz. Tô louco pra te ter, na onda vou assim, olhando pra você, reflete a manequim. Loura gostosa, maravilhosa, toda cheirosa, maliciosa. Quero tudo é só pra mim. Loura gostosa, maravilhosa, toda cheirosa, maliciosa. Te quero tudo é só pra mim. Queria ser o sol pra queimar seu corpo, sua pele e dourar. Podia ser o seu mar pra refrescar o seu febril olhar. Seu corpo na areia, suado é sublime, paixão é bom demais. Você com esse biquíni tá tirando a minha paz. Tô louco pra te ter, na onda vou assim, olhando pra você, reflete a manequim. Loura gostosa, maravilhosa, toda cheirosa, maliciosa. Te quero toda só pra mim. Loura gostosa, maravilhosa.